Caros participantes, vou fazer um breve resumo das ferramentas de comunicação da sala de audioconferência. Como podem observar no ecrã central, se não estará já visível, a qualquer momento será carregado um PowerPoint e ficará visível convosco. Portanto, são com três situações de comunicação específicas. Alguns de vós já começaram a usar uma delas, que é a ferramenta de chat, que se encontra no canto inferior esquerdo do ecrã. Então, para efetuarmos a gestão da comunicação em contexto de audioconferência, e como somos bastantes participantes, o sistema está pensado para funcionar da seguinte maneira. Quando quiserem falar para o microfone, é importante que peçam primeira palavra, portanto, para darem indicação ao moderador que querem falar de viva voz através do microfone. Para esse efeito, devem utilizar o botão da mãozinha, portanto, que se encontra por debaixo da lista que tem os nomes dos participantes, mesmo no fim da janela de audioconferência. Existe ao lado desta mãozinha outras duas situações, que são dois botões de positiva e negativa, que a determinado momento também poderá ser útil para obter um feedback rápido, portanto, dos participantes para o moderador. Quando o moderador der o privilégio de voz a um determinado participante, ele próprio pedirá a esse participante para falar e aí já é possível carregar então na tecla Ctrl do teclado ou no toque dentro da janela da audioconferência para ligar o vosso microfone. O microfone funciona num sistema semelhante ao do walkie-talkie, ou seja, quando carregam no botão toque para começar a falar, portanto, devem manter esse botão premido enquanto falam para o microfone. Quando terminam a vossa intervenção, podem libertar o botão de toque ou o botão control, porque se tiverem o microfone ligado e não estiverem a falar, o microfone vai captar todo o ruído de fundo que esteja à vossa volta e isso ouve-se para o lado dos participantes. Para além dos três botões de resposta rápida, a resposta positiva, negativa e a mão, podem falar pelo microfone e existe a ferramenta de chat que vos permite ir trocando impressões, dúvidas, há questões ao formador ou a mim ou ao Nuno que estamos a dar apoio à audioconferência, portanto, durante toda a intervenção do moderador ou de um outro colega. Espero ter sido claro, agradeço a todos a vossa participação e vamos iniciar muito dentro de instantes, portanto, a nossa audioconferência com o Dr. Jorge Coelho. Gostaria de pedir ao nosso moderador, Jorge Coelho, que carregasse na tecla Ctrl do teclado e que falasse para fone para aferirmos se o iremos ouvir em boas condições. E muito obrigado a todos pela vossa participação. Boa tarde. Passo a palavra só para saber se estou a ser ouvido. Estamos a ouvi-lo em muito boas condições, muito prazer em ouvi-lo. Espero então que a sessão corra portanto, o melhor possível e qualquer situação em que nós possamos ajudar durante o decorrer da audioconferência, eu e o meu colega Nuno Martins estaremos aqui presentes. Ok, então fico a aguardar que me deem a informação do sinal da partida. Passo a palavra. Pode iniciar assim que o desejar, portanto já temos a sessão a ser gravada neste preciso momento. Os nossos participantes já entraram, portanto não sei se irão entrar mais entretanto. Todavia, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Ok, boas tardes então. Relativamente ao tema que me foi proposto, portanto, falar sobre BPM e reengenharia de processos, aproveitei o facto da BP Trends ter realizado um estudo de mercado recentemente para, a partir de algumas conclusões a que eles chegaram, fazer uma leitura da administração pública, e a partir daí estimular o debate que esperemos vá ocorrendo à medida que for apresentando e comentando estes temas. Portanto, a questão de base foi esta: o que fazer para otimizar o sucesso da aplicação do BPM à administração pública, e uma percepção minha de andar aí, quer para a administração pública central, quer à administração pública local, é que, apesar de muito esforço feito em tecnologias, e em racionalização e em processos, sente-se, de uma forma bastante notória, de que os investimentos que foram realizados não estão a dar os frutos esperados. É frequente encontrar-se muita tecnologia desaproveitada. E ao nível da qualidade de serviço, também não se vêem aqueles resultados que era de esperar. Por isso, estruturei esta discussão nestes pontos. Portanto, fazer um primeiro comentário às conclusões do estudo de mercado que a BPM fez. Portanto, a BPM é uma empresa que faz formação, faz estudos de mercado, faz pesquisas sobre várias metodologias e ferramentas BPMS, e as suas conclusões são mais ou menos na proporção de 60% para os Estados Unidos e 40% para a Europa. Portanto, são conclusões que não decorrem do mercado português, portanto, têm esta abrangência. A seguir, à medida que fomos comentando estas conclusões, tenho aqui dois ou três slides sobre as práticas da administração pública, que decorre do que vou vendo e do que vou conversando com outros profissionais, portanto, da administração pública local e central. A seguir tenho um slide a tentar sistematizar os problemas existentes que condicionam aquelas práticas, e depois dificuldades com as próprias técnicas e métodos à volta de BPM. Também dois ou três slides. Depois tenho aqui um capítulo, chamei-lhe de peito ao colar, se calhar um bocado pomposo para o efeito, mas de qualquer modo tentei criar um capítulo que servisse de referência para toda a gente que está interessado nesta temática. Portanto, tem bastantes slides, tem para aí 50 slides. Não vamos discuti-los, obviamente, mas fica como referência e tem um conjunto de slides sobre o BPM em geral, depois sobre métodos e técnicas disponíveis e, finalmente, uma referência a metodologias, portanto, agarrando, digamos, as várias técnicas. Depois, um slide sobre BPMS, só para rapidamente chamar a atenção deste tipo de ferramentas e para as principais categorias. E no final tenho uns 6 ou 7 slides com sugestões, fatores de sucesso, que vários autores têm apontado, e no final uma síntese da minha parte. Portanto, esta é a estrutura que eu pensei que pudesse ir ao encontro dessa discussão. Dentro desta forma de comunicação, portanto, eu penso que a ideia é estimularmos um diálogo e irmos progredindo na discussão. Portanto, não é esperado que eu comente os slides todos e que no final as pessoas façam a sua intervenção. Portanto, à medida que fomos avançando, portanto, agradeço que vão colocando questões. E vou tentar adaptar-me aqui ao sistema das mãos no ar para fazer atender a palavra. Portanto, isto no início será também uma aprendizagem, mas depois espero que a coisa comece a fluir. Por isso, se alguém tiver alguma sugestão que me queira fazer, penso que colocando aí assim no chat umas ideias. E eu vou reagindo e vou ajustando. Ok. Bom, então, passada já às conclusões, do estudo, E nessas conclusões, nós temos aqui assim uma. Vou passar esta à frente. Portanto, a primeira questão, portanto, estas questões são aquelas que estavam no anúncio da própria audioconferência e resultaram já deste enquadramento. Portanto, esta foi a primeira questão que eles tinham lá nas conclusões. Tinham várias, eu selecionei estas. Em que faz aqui um alerta para que há uma diferença entre as arquiteturas, não é? Aqui assim, e a melhoria dos processos. E, portanto, temos aqui assim as arquiteturas como sendo uma abordagem que é adequada para quem está a preparar para o futuro. Portanto, organizações que estão a expandir. E a melhoria e o redesenho de processos e projetos que acontecem numa situação mais de contenção, cortar custos, sob pressão. Lembrei-me logo do Simplex, porque a experiência que eu tenho visto é que muitas vezes o Simplex prefere encontrar quick wins, soluções rápidas, muitas vezes atropelando alguma metodologia, alguma abordagem mais de fundo. Portanto, eu penso que o Simplex é importante desde que em paralelo se vão criando abordagens de fundo. E muitas vezes, portanto, essas abordagens de fundo acabam por não acontecer nos timings pelo menos esperados, o que faz com que muitas vezes as coisas depois acabem por não voltar. E, portanto, isto desde logo colocou-me esta questão. Será que a administração pública se está a preparar para o futuro, de acordo com isto que estamos aqui a ver? Será que estão a fazer arquiteturas? Portanto, é uma questão que podíamos, se calhar, interagir aqui um bocadinho. Deixava aqui à vossa atenção, estou a ver que já há aqui uma reação. Portanto, vou falar aqui o portal das finanças. Há também as lojas do cidadão. Existem várias situações desse género, não é? As cidades digitais são várias situações que, de facto, a tecnologia anda à frente e as organizações não se prepararam, entretanto, para tirar partido dessas tecnologias. Portanto, penso que esta questão aqui é relevante, porque, de facto, penso que faz repensar a necessidade de darmos mais velocidade à preparação das organizações para conseguir ir tirando partido das tecnologias que se vão instalando. Ok. A palavra é este participante no ar, portanto, que é o Luís Silva. Ok. Boa tarde, Carlos Luís. Já tem permissão para falar? Se quiser, pode então fazê-lo, premindo ou a tecla Control ou o botão Talk que se encontra por cima do chat. Passo a palavra, Luís Silva. Parece que o Eu participante creio Luís que o Luís Silva Silva tem não algum consegue. problema. Desculpa, temos aqui a questão de que o Luís Silva tem a rede no zero, ou seja, no mínimo. Eu creio que não vai conseguir falar, portanto, o ideal seria deixar a sua questão por chat. Passo-lhe a palavra, Jorge Coelho. Ok, uma vez que há uma impossibilidade técnica, vamos passar então à segunda questão. A segunda questão fala aqui em que é necessário medir as organizações numa perspectiva de processos. Portanto, e medir as organizações numa perspectiva dos processos, segundo eles, já não é para discutir. Portanto, é uma realidade. Por isso, a única questão é saber quando. Essa é a questão. Quando? Ora, quando estamos aqui a falar em medir a organização numa perspectiva de processos, está-se a falar de uma orientação de processos. Portanto, a questão de medir as organizações está muito associada à representação das organizações, porque só se pode medir aquilo que se vê. E para se ver, tem que se representar. Portanto, aí o interesse dos modelos, das arquiteturas, das representações organizacionais. Ora, aqui também tenho visto muito trabalho de processos e muitos deles provocam melhorias nos sistemas, nos processos em si, mas depois as pessoas continuam a funcionar da mesma maneira. Ou seja, não mudamos comportamentos. E não mudando comportamentos, não adianta ter bons sistemas se eles depois não forem usados convenientemente, tirando partido de toda a sua potencialidade. Portanto, a questão que se coloca aqui é esta orientação a processos. Ora, o Kevin McCormack diz que orientação a processos significa pensar de uma forma transversal, olhando para o cliente e para o resultado. Ele considerou que este será o menor denominador comum de todas as abordagens de BPM. Portanto, depois cada um faz à sua maneira, mas basicamente é preciso que as pessoas pensem transversal, portanto, face aos silos, face aos departamentos, orientados para o cliente e tendo em vista os resultados. Genericamente, esta é a mudança que é preciso fazer. Portanto, esta era outra questão que eu vos colocava. Não sei se alguém quer comentar, se valida esta situação. Não estou a ver mãos no ar. Não há mãos no ar, vou avançando, mas aqui assim é uma questão. Já está aqui. Portanto, vou passar a palavra ao Martins, então. Obrigado, Carlos Jorge. Eu queria apenas relembrar aos participantes que, caso queiram colocar as questões por voz, podem fazê-lo utilizando o botão que tem o ícone que é a mãozinha. Se repararem aqui por baixo da lista dos nomes, temos uma extensa lista de nomes participantes e depois tem 4 botões por baixo. Tem um certo, uma cruzinha e depois uma mão. Quem quiser participar por voz, pode clicar na mãozinha. Quem quiser, pode também, em alternativa, colocar no chat. Obrigado, passo a palavra. Obrigado. De facto, é importante que as pessoas quebrem essa barreira inicial de utilizar sistemas, não é? Mas aqui o Luís Vidigal já está atento e vai aqui dar mais ajuda. Passo a palavra ao Luís Vidigal, então. Olá a todos, particularmente. Olá, Jorge Coelho. Espero que me estejam todos a ouvir bem. Eu não entrei logo no início, mas já percebi que há aqui duas questões de fundo. Eu queria ainda retomar a questão anterior, porque, até para dar um testemunho de uma experiência pessoal, dinamizei uma equipa de arquiteturas, como o Jorge sabe, onde fizemos trabalho de arquitetura a sério, quer dizer, não, nomeadamente na área dos sistemas de informação de gestão dos recursos, portanto, dos recursos, portanto, das atividades meio do Estado, nomeadamente gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais. E também uma arquitetura muito detalhada e ligada também à fatura eletrónica e à sua integração com os ERPs. É uma pena porque neste momento toda essa equipa foi desmembrada, todo esse trabalho foi totalmente destruído e, portanto, neste momento esse é também o perigo. Não é já também já um problema de querer e até de saber que existem quereres, existem saberes na administração pública, mas de facto depois acabamos por não poder de facto fazer esse tipo de grandes transformações. Elas são de facto estruturantes. Um trabalho de arquitetura é um trabalho de longo prazo, não um trabalho de curtíssimo prazo, como muitas vezes queremos fazer, sobretudo quando estamos muito aprisionados com as legislaturas, não é? E com os quick wins, chamados quick wins. Mas pronto, eles também podem ser feitos e muitos deles até poderiam ter sido feitos e eles foram desenhados. Em relação a esta questão da orientação a processos, é de facto, não está, o problema não é também, porque como diz o Jorge, isto é um problema de, já ninguém discute, a orientação a processos neste momento, há 20 anos se calhar discutia-se, se sim, se não, hoje é um facto, ninguém pode ignorar, o problema já não é o fazer, é o como fazer. Porque, de facto, está-se neste momento a assistir a algo tão perigoso como os seus verticais. Também estão a começar a aparecer os chamados seus horizontais, mas eu julgo que o Jorge vai falar sobre isso. Obrigado, então. Obrigado, Luís. É um reforço daquilo que estávamos a dizer, com o qual estou de acordo. Avançávamos então para a questão seguinte. Nesta questão, aqui o sistema demora muito a mudar a página. Ok. Nesta questão, a questão que se coloca são as ferramentas, não é? E, de facto, há dificuldade em conhecer, em saber que ferramentas existem. O nosso mercado é um mercado pequeno e, portanto, apenas uma pequena parte dos operadores de EPMS são em Portugal. Mesmo assim, trata-se de ferramentas que às vezes são muito complexas, porque já não aparecem ferramentas isoladas, portanto, aparecem sob a forma de suítes e, portanto, há uma grande redundância de funções de fornecedor para fornecedor e perceber as diferenças não é fácil. Exige uma especialização. A pessoa tem que se dedicar um bocado, digamos, a estudar as ferramentas para começar a perceber as diferenças, digamos assim. Ora, mas se aparentemente essas ferramentas parecem já muito sofisticadas, o que é facto é que nos resultados deste estudo sai a nota de que, afinal, as ferramentas ainda não estão tão maduras quanto era suposto estar. E por isso há aqui esta nota a dizer que os produtos ainda têm que ser melhorados, integrados, para dar uma resposta mais consistente, ou então os fornecedores têm que melhorar a sua comunicação, porque as pessoas ainda não entenderam, e ao mesmo tempo as empresas também ainda andam a ver como usar e tirar partido destas ferramentas, porque rapidamente as empresas têm uma grande redundância das várias ferramentas que vão adquirindo, e depois o problema da integração, depois o problema da interoperabilidade, depois o problema da facilidade de utilização. E mais do que isso, quanto à questão das ferramentas estarem orientadas para a organização e não para os técnicos. E, portanto, e aí é que muitas vezes surgem bastantes problemas, porque se as interfaces forem muito detalhadas, muito analíticas, os utilizadores normais não vão sentir que têm ali uma ferramenta para, digamos, fazer análises mais conceituais da organização. Gostava também de saber se partilham dessa opinião, portanto, se alguém se confrontou com este problema das ferramentas e o que é que acha da adaptação das ferramentas às organizações, da adaptação das ofertas. Não há ninguém que tenha esse tipo de experiência. Portanto, há aqui um comentário. Pois, exato, as ferramentas, umas são todas boas, não é? Só que umas são melhores que outras, consoante a situação que se quer usar. E como não se pode ter uma ferramenta para cada situação que as organizações têm, é preciso encontrar ferramentas que se adequem a uma maioria de situações, e depois vem tudo. E, portanto, esse é o tal jogo que é difícil, não é? Sim, os custos é outro problema. De facto, as ferramentas são caríssimas. E, por isso, é necessário as organizações terem já uma noção da sua aplicação para conseguirem evidenciar o benefício que vão ter de forma a poderem suportar a decisão de aquisição. E, muitas vezes, identificar os benefícios não é fácil, precisamente porque também não há uma maturidade na organização para se avançar neste tipo de análise. Portanto, é pescadinha ao rabo na boca, não é? Estamos outra vez aqui com... Para falar diretamente, mas não vejo mãos no ar. Para estimular. Bom, portanto, esta questão das ferramentas, enfim, é uma questão que se nota que não há uma utilização generalizada ainda em Portugal de ferramentas e, por isso, também há pouca experiência, não é? Ok. Bom, então, vamos avançar. Já também, em simultâneo, temos que ir gerindo o tempo, não é? E é para a questão seguinte. Portanto, na questão seguinte, temos aqui a questão da governação dos processos. Portanto, temos aqui um conjunto de práticas que estão a ser seguidas, não é? Que passa pela governação, pelas arquiteturas, passa pela responsabilização. E tudo isso são temas que muitas vezes estão fora do âmbito dos projetos em curso. Porque as equipas andam muito à volta da informática, muitas vezes os BPMs vêm um pouco à boleia das tecnologias e acabam por as equipas não ter os elementos corretos para fazer mudanças organizacionais. E por isso é que, em vez de mudanças organizacionais, acabamos por ter melhorias de processos localizados que não se transformam depois em mudanças organizacionais. Não é? Pois, vão havendo organizações que começam a pensar nas ferramentas e têm movimentações internas nesse sentido, conforme está o Paulo Fontes a referir. Mas a questão da governação dos processos, de facto, é uma situação difícil. Portanto, veio aquela abordagem muito oriunda das qualidades, a figura do dono do processo, mas foi uma figura que não foi uma figura sobre como foi a sua integração da organização. Portanto, os donos dos processos foi uma figura aliada completamente do organograma, portanto, sem poder de execução, andavam a mendigar, digamos assim, condições para poder fazer o seu trabalho e, portanto, há ali um modelo de governação que não está resolvido, que é preciso melhorar. Portanto, temos aqui uma nota importante. Não sei se quer intervir. Ok. Criaram ali assim uma conversinha a dois. Mas a questão da governação dos processos é um tema que vai aparecer mais à frente e por isso temos a oportunidade de voltar a falar nisto. E a passar então à questão seguinte. Portanto, aqui é uma conclusão que também de algum modo conforta, digamos, que anda nessas guerras. De facto, apesar de termos esta situação, portanto, aqui estas conclusões com base em 60% do público americano e 40% do europeu, Portugal deve ter uma representação muito reduzida, meia dúzia, se tanto, não sei quem é que respondeu aos inquéritos, mas o que é facto é que ainda poucos conseguiram o nível de maturidade de alguma sofisticação. O que quer dizer que é mais do que justificado, digamos, as dificuldades que as pessoas vão tendo, nas organizações. Agora, normalmente, o nosso atraso, não é só nesta área, em várias, o nosso atraso pode-nos proporcionar uma grande vantagem. É que escusamos de vivenciar todo o percurso que os outros com a frente já percorreram. Portanto, podemos atalhar. E por isso, penso que é de começar a estimular nas organizações o inverter este ciclo, que é, em vez de irmos a reboque das tecnologias, tentar reduzir este gap, não é? Porque as tecnologias terão sempre, digamos, este papel de puxar e estimular a inovação, não é? Mas puxar mais para as organizações para se conseguir, digamos, ganhar tempo, não é? Aproveitando a experiência dos outros. Porque às vezes, não sei porquê, mas as pessoas acabam por gostar de fazer os mesmos percursos, não é? Não sei se alguém tem aqui, olha. Temos aqui também mais um comentário de José Teixeira. Ah, portanto, tem aqui questões contratuais de aquisições. Isto também hoje em dia, as regras de aquisição da administração pública passam pelos portais o estado de compras, e portanto ainda há uma situação também de aprendizagem e portanto ainda há aí entraves que são provisórios, espero eu, mas de facto também ainda estão a ser colocados. Bom, ia passar à questão seguinte. Portanto, aqui assim, a tónica é para isto mesmo, ou seja, primeiro preparar a organização, porque se a organização não estiver preparada, não está pronta para as aplicações de ETLS. Aliás, têm surgido no mercado insucessos de boas ferramentas que, apesar das ferramentas serem boas, ao fim de 2 anos de andarem com os projetos no terreno, acaba por projetos começarem a cair um bocado da sua força e, no final, a expectativa de se lançar a ferramenta generalizadamente para toda a organização acaba por ficar a suportar apenas algumas aplicações. Por isso, vem ao de cima, portanto, esta questão do enfoque das organizações. Portanto, é as arquiteturas, é a governação, é o alinhamento estratégico, é a mudança organizacional e é a mudança de comportamentos. Portanto, há aqui um estímulo aqui assim, para carregarem nos botões. Eu acho que se fizermos aqui um sorteio, dar aqui um prémio a quem falar mais, talvez comece a estimular. Ok. Bom, tinha aqui um slide seguinte. Este slide é um slide que, de algum modo, traduz aquilo que eu vou sentindo que se passa. Está aqui uma questão. Como é que a IBM pode resolver a questão da definição de quem é dono do processo? Lá para a frente há respostas a isto e passa por uma boa modulação. Porque se não houver uma modulação estratégica e top-down, não se consegue definir fronteiras organizacionais e, não se definindo fronteiras, não se percebe quais são os objetivos comuns e fica difícil. Portanto, a chave para definir um bom dono da organização começa por modelar bem a organização de uma forma vertical e com critérios, porque muitas vezes na organização os critérios de modulação não são únicos na organização e, portanto, os critérios têm que existir e têm que ser os mesmos para toda a organização. Se cada setor define os seus critérios, passamos a ter uma modulação particular por setor e acaba por, depois, ser impossível definir modelos de governação que têm que ser únicos para a organização. Portanto, acho que essa é uma das questões principais, porque a modulação de processos, tipo workflow, não é a base para definir donos de processos, não é? Agora, estão aqui, deixa-me ver. Portanto, após o desenho de processo de ação, como motivar a mudança da atuação a nível operacional? É que a motivação da mudança começa logo pelo modelo de intervenção. E se não houver um modelo interativo em workshops, fica difícil mais tarde motivar as pessoas. Portanto, o que eu tenho sentido na prática é que, quando a abordagem é por workshops interativamente, as próprias pessoas começam a encontrar formas de usar aquilo que vão sentindo. Se alguém dá a desenvolver processos e no final aparece com eles desenhados, motivar as pessoas para, digamos, depois intervir e adotar e mudar, fica muito mais difícil. A mudança de mentalidade e de atuação também é importante, mas não podemos estar à espera que, pelo facto de mudarmos os sistemas, as pessoas mudem a mentalidade. Eu costumo dizer que não é pelo facto de darmos um Ferrari a um condutor de táxi que ele depois passa a conduzir melhor. Portanto, é necessário formar as pessoas. A mudança de mentalidade na administração pública passa muito por retirar aquela ideia de que a administração pública existe para cumprir a lei. Eu ando sempre a dizer que a administração pública, as câmaras, não existem para cumprir a lei. Existem para servir o cidadão, só como pode ser de qualquer maneira. Tem que ser cumprindo a lei. E por isso, mudar este espírito, no sentido das pessoas encontrarem formas de ultrapassar as barreiras que às vezes parece que não se pode fazer nada, porque a lei define tudo de tal modo detalhado, mas não é verdade. De facto, pensando de outra maneira, encontram-se muitas oportunidades. Portanto, a forma de abordagem tem que ser durante a mudança dos processos e não após, para implementar os processos depois desenhados. Penso que isso é fundamental, não é? Estava aqui a tentar ver os comentários. A Zisa é um problema, porque acabam por ter um peso muito grande na orientação para a geração de evidências e para uma melhoria contínua, que muitas vezes acaba por ser um bocado fundamentalista, porque é preciso melhorar sempre. E descola da estratégia. E ao descolar a estratégia, corre-se o risco de as melhorias não irem no sentido da estratégia, fazendo com que as pessoas depois se desmotivem, porque andam orientadas para aquilo que é importante na organização e alguém lhes anda a dizer, por favor, veja aqui o processo, veja aqui o procedimento. Portanto, é esse desalinhamento, portanto, faz, esse desalinhamento faz com que as abordagens da ISO não correspondam à realidade, porque depois o que está nos modelos da qualidade não é aquilo que se cumpre na maior parte das vezes. E por isso as pessoas perdem um bocado de credibilidade. Portanto, deixa de ser um instrumento vivo e a sua atualização acaba de ser bastante difícil, que faz com que as pessoas tenham imenso trabalho com todos estes modelos e depois não vejam o reconhecimento do seu trabalho porque ninguém usa, porque de facto não está atualizado, não é? Tem esse problema. Bom, penso que já comentei aqui as questões que, entretanto, vão surgindo. Entretanto, tinha aqui assim este slide. Penso que aquilo que se anda a fazer na administração pública passa um bocado por estes projetos que aqui estão. Portanto, a realização de serviços e a reengenharia de processos, há muita coisa desse género. Ao nível tecnológico, e a interoperabilidade tem sido um tema muito, muito discutido. Os serviços eletrónicos ao cidadão, a todo custo, é o cartão, são as lojas de cidadão, tudo isso. Os sistemas estão de qualidade com as ISOs e as certificações e agora o CEDAP, não é? Portanto, tem havido várias abordagens. Agora, há aqui um problema com tudo isto, é que há falta de integração em todos os sistemas. E vamos às organizações e temos várias equipas dispersas, acaba por haver redundância de trabalho em todas as equipas, não reutilização desse mesmo trabalho entre várias equipas, e depois as pessoas têm sempre muito que fazer, andam sempre atarefadas e não podem responder. Olha, então temos aqui o Paulo Fontes e vamos ouvir o que ele tem para dizer. Passa a palavra. Olá, Paulo. Já lhe dei o privilégio de voz. Pode carregar na tecla Ctrl do teclado e falar para o microfone. Obrigado. Olá, Paulo. Peço desculpa por interromper. Vejo que tem o microfone ligado, mas não estamos a conseguir ouvir. Tente regular o volume do microfone, colocando-o no máximo, por favor. Paulo, se me está a ouvir, peço-lhe que regule o volume do microfone, colocando-o no máximo e verifique se tem o microfone bem ligado no computador, para que possamos ouvir a sua intervenção. Fica a aguardar. Ok, o Paulo diz que perdeu a conectividade. Paulo, eu vou então pedir ao professor Jorge Coelho que retome a palavra. Quando o Paulo retomar a atividade, peço que carregue novamente o botão da mãozinha. Ok. As tecnologias têm dessas coisas. Há aqui uma nota interessante do Luís Vidigal, que eu acho que é importante, quer dizer, a questão das boas práticas. Se a organização não tiver uma abordagem integrada para saber qual é a sua cultura, qual é o seu modelo de melhoria, o que vai acontecer é que não há um referencial comum. Não havendo um referencial comum, cada um no seu canto vai tentar fazer melhor. Então, cada um no seu canto faz benchmark e vai buscar as boas práticas. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que rapidamente a organização transforma-se num hipermercado de boas práticas, em que não existe uma ontologia comum, não existe uma imagem comum da organização, uma linguagem comum, e, portanto, em vez de estarmos a resolver problemas, estamos a complicar. Portanto, acho que essa questão das boas práticas também é um tema que acho que deve ser refletido. Ora, então temos o Francisco Nunes, vamos passar a palavra a ele. You have been talk-enabled by the presenter. Estou, está-me a ouvir. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir em boas condições, Francisco. A questão é a seguinte. Eu penso que as tecnologias estão, de facto, evoluídas, bem evoluídas, muito mais do que as pessoas. Portanto, as organizações. Estou a falar concretamente, por exemplo, na loja do cidadão, em que, para que me desse uma explicação, tive que, através da internet, ir lá mesmo para me dizer o dia em que vi o dado da emissão do cartão do cidadão. Quer dizer, as tecnologias estão muito evoluídas, estão evoluídas. As organizações, as pessoas que nelas trabalham, é que parece que talvez não acompanhem. Ok. Portanto, é um caso que está a referir, que vai reforçar aquilo que estávamos a dizer. Ok, mas é bom ir tendo este reforço para termos uma noção da generalização do sentimento. Íamos então voltar aqui a este slide. Portanto, este slide tem, digamos, pensou a maioria das situações que existem na administração pública e o que ressalta, de facto, é o isolamento das várias práticas, das várias equipas, das várias tecnologias e, às vezes, na mesma organização, onde tudo a correr, e metade é redundante, porque depois não se reutiliza esse conhecimento. E passar aqui ao segundo slide, portanto temos aqui uma nota. Pois, é que aqui o BPM é uma abordagem top-down. Não é uma opinião comumente aceita por toda a gente. De facto, há muita gente que não tem essa prática top-down. Mas mesmo sendo top-down, é necessário envolver os agentes decisores. Porque se não se envolver os agentes decisores na abordagem, continuamos a não mudar comportamentos e, por isso, daí essa dificuldade depois de não conseguir a decisão necessária para a mudança. Porque temos que... Aqui é a história do ovo e... Não é? O bife com o cavalo, portanto, a galinha e a vaca, e de facto tem que haver um comprometimento mesmo e não ter desenvolvimento simples. Não é? Ora, aqui sim, eu coloquei algumas dificuldades também aqui na parte da administração pública. Portanto, uma das questões que me parece crucial é o insuficiente alinhamento estratégico. Vamos ver até o próprio plano de atividades que se encontra, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em distinguir o plano de atividades para a melhoria das atividades de rotina que tem na organização. E isto depois tem impacto, por exemplo, ao nível da definição dos objetivos para o CIADAP. A estratégia, raramente é conhecida a estratégia. Por isso é difícil haver um alinhamento quando não há estratégia, não é? Cada um faz a sua leitura. A gestão para objetivos é outra situação que, de facto, não está generalizada ainda. Às vezes, confunde-se gestão para objetivos, o facto de ter definido objetivos. Ora, gestão para objetivos não passa apenas por definir objetivos, há toda uma mudança de comportamentos. O sistema de avaliação não está integrado com o controle de gestão. Aliás, a própria prática de controle de gestão é uma prática que não está ainda enraizada na administração pública, não é? Depois, o foco no cumprimento da lei. As pessoas põem a lei, primeiro temos que cumprir a lei, e depois vão ver a melhor forma de cumprir a lei. Tem que ser invertido. Portanto, o foco está em definir estratégia, em servir cidadãos, servir os clientes, alimentar a relação com os stakeholders, e vamos ver qual é a melhor forma de fazer. E depois restringimos e vamos abandonando a melhor forma, de forma a cumprir a lei. Portanto, tem de se inverter aqui este papel, não é? A qualidade de serviço é uma perspectiva operacional. Ou seja, se não melhorarmos a abordagem, se não melhorarmos as lideranças, as estratégias, se não clarificarmos tudo isso, a qualidade de serviço fica ao sabor de quem anda no terreno. Portanto, há um somatório de qualidades e não uma qualidade, digamos assim. A questão dos objetivos partilhados, eu penso que também foi uma nota que veio muito confundida no CIADAT. Se nós temos objetivos partilhados, dito assim genericamente, isso vai fazer com que haja diluição das responsabilidades. E, portanto, se o objetivo não se atinge, o que vai acontecer é que nunca foi ninguém. Não é? Portanto, temos que distinguir de partilha de responsabilidade de partilha de objetivos. Portanto, na minha opinião, quem delega fica corresponsável com aquilo que delega. Mas isso não impede que se definam objetivos individuais que traduza o contributo individual de cada um para o grupo. Portanto, todos partilham a responsabilidade dos objetivos do grupo, digamos assim, mas o responsável pelos objetivos do grupo é o chefe do grupo. Cada um tem que ter um objetivo individual que, de forma colaborativa, contribui ou traduz o seu contributo para o objetivo do grupo. Só assim é que vamos ter uma avaliação de desempenho individual, com apoio na identificação de necessidades de formação e com interesse. Porque a avaliação de desempenho só funciona se cumprir dois objetivos. Um objetivo é contribuir para que os objetivos de orientação aconteçam, e outro objetivo é contribuir para o desenvolvimento das próprias pessoas. Não é? Claro que a avaliação de desempenho pressupõe também uma ajuda grande. Está aqui a dar um comentário, que é identificar as competências. Portanto, se não tivermos as competências identificadas, fica difícil fazer a associação entre pessoas e objetivos e responsabilidades e processos, não é? E isto traz depois a subjetividade da avaliação. Portanto, uma boa modulação dos processos da organização ajuda a definir os objetivos individuais. E se a modulação for sistémica, por inerência, os objetivos saem, desde logo, associados apenas à responsabilidade de cada um. Claro, o assumir de responsabilidades, como está aqui a Elizabeth para dizer, está inerente às competências. Portanto, isto é um conjunto, não é? É um conjunto. Temos objetivos, para os objetivos temos que ter um desempenho adequado aos processos, para ter um desempenho adequado aos processos temos que ter competências, e para estimular as competências e saber a adequação temos que ter a avaliação de desempenho. Ora, normalmente isto são instrumentos desgarrados, não é? Bem, a questão dos objetivos do CIADAP é um outro problema, porque o CIADAP não considera os objetivos tal como o Scorecard ou como o Rockard, enfim, como se consideram os objetivos. Portanto, um objetivo é uma frase, não tem números. Portanto, é uma orientação. E depois, para controlar o seguimento das pessoas naquela orientação, eu tenho que ter um indicador e depois tenho que definir uma meta. Como o CIADAP não tem este conceito, perdeu a utilidade como instrumento de gestão. Portanto, resta no CIADAP a utilidade como instrumento de avaliação. Portanto, é impensável definir-se um CIADAP isolado do modelo de gestão. Portanto, é preciso primeiro definir o modelo de gestão com objetivos, indicadores e metas, e depois temos um modelo de gestão coerente e com a estratégia. Vamos aí, então, beber a informação para definir os objetivos que cumpram, digamos, os requisitos do CIADAP. Fazer o CIADAP diretamente, a coisa não vai funcionar. Esse é um problema que temos tido. Um, O CEDAP, o que está a acontecer, aquilo que eu vejo também, é que muita gente está a CEDAP porque tem que fazer, tem que cumprir, e depois ali alivia porque já cumpriu. Depois é uma chatice, no final do ano, depois tem que, tem que lidar com aquilo que definiu no início do ano um bocado à perto. E, portanto, as pessoas vão ter muitas dificuldades em ter um CEDAP, de facto, que seja útil à organização, que ao mesmo tempo sintam que é justo, que não gera subjetividades, que permeia quem está que trabalhou. Isso está a ser difícil. Ia passar à seguinte. Portanto, aqui tem a questão da integração organizacional. Portanto, acho que aqui então uma oportunidade de melhoria muito grande. Desde logo, o orçamento é feito num timings completamente diferentes para as atividades. O plano de atividades faz depois do orçamento. E depois confunde-se atividades de projeto e atividades de rotina, como disse há pouco. O plano de formação também não tem nada a ver com a questão de processos. Portanto, mais uma vez, é como o sistema de avaliação de desempenho. O sistema de avaliação de desempenho tem que ser feito na ótica dos processos, porque o sistema de avaliação de desempenho deverá dizer onde é que o desempenho das várias pessoas de um processo não corresponde ao desempenho esperado do processo, e daí saem as necessidades de formação, e, portanto, a avaliação da eficácia da formação tem que ser em função do impacto nos objetivos dos processos. Ora, se as coisas se fazem separadamente, acabamos por ter depois alguém a gerir formação e anda meramente a gerir horas de formação em muitos sítios, em que a organização não tira partido do investimento na formação. E, portanto, esse é um problema, não é? O QAR é um bom instrumento, é preciso é fazê-lo bem, mas à partida o conceito é fundamental. Quer dizer, se não houver um QAR, se não houver um conjunto de objetivos estratégicos que traduza a parte da estratégia que é preciso operacionalizar, que é preciso cumprir, nada feito. Por isso é de facto importante confrontar, reforçar aqui a Teresa da Vota. O CEDAP não é um modelo adequado. Porque não tem o conceito de ser objetivo. Ou seja, se eu usar o CEDAP no contexto do modelo de gestão, o CEDAP já fica um instrumento que pode cumprir a sua função. Portanto, o que não pode acontecer, no meu entender, é usar o CEDAP isoladamente. Ou seja, as pessoas sentadas à volta de uma mesa vão definir os objetivos para o CEDAP. Sai a geneira, de certeza absoluta. Porque o CEDAP não tem o conceito de objetivo. O CEDAP chama o objetivo aos indicadores e trabalha com indicadores e métodos. Portanto, não dá alinhamento, não dá, tem força para comunicar a estratégia, é um objetivo que é parte literal do objetivo, é o texto, não é? Costumo dizer, o objetivo é ir para o norte. Depois tem que ter um indicador para saber se estamos a ir para o norte ou não. Tenho uma distância, que é variável, e depois tenho uma meta, que é andar 400 km. Então, se eu disser, o nosso objetivo é andar 400 km, ninguém sabe se é para o norte ou se é para o sul. E é isso que acontece. É a mesma coisa que dizer, vamos reduzir o absentismo, é 3%. Mas e qual é o objetivo? Qual é a orientação? Ou seja, faltam os porquês. E como não há os porquês, cada um inventa. Temos que reduzir o absentismo porque queremos aumentar a produtividade ou queremos reduzir o absentismo porque queremos uma maior satisfação das pessoas. Portanto, tanto o objetivo que está a usar o indicador para monitorar, assim uma leitura. Portanto, o CEDAP não dá leitura estratégica. Precisa dela antes. Se criarmos essa leitura antes, através do modelo de gestão, o CEDAP já funciona. Voltando aqui à lista, portanto, temos aqui assim os pontos, portanto, os enquadramentos funcionais, temos os projetos isolados, né, as funções, os sistemas da qualidade muito burocratizados, portanto, é que o sistema da qualidade há que gerir aqui no equilíbrio, ou seja, se a noção do sistema da qualidade é detalhar tudo, o que vai significar é que é preciso uma equipe enorme para detalhar tudo. E nunca vai conseguir. E nunca conseguindo ter o sistema da qualidade atualizado, ou seja, a refletir aquilo que o facto faz, cria-se vários problemas. Primeiro, fica inútil, porque não representa aquilo que se faz. Segundo, é um colete de forças que vai restringir a própria inovação que se pretende que as pessoas façam, que as pessoas adotem, não é? Por isso, há que reduzir o detalhe do sistema da qualidade ao mínimo necessário. E o mínimo necessário tem muito a ver com as tarefas críticas, em que as pessoas não têm que ter inovação, têm de cumprir, mas é com isso, senão falha, e é crítico, portanto não dá margem para inventar, ou então em momentos de aprendizagem em que é necessário detalhar as regras a seguir. E depois a questão das tecnologias, não é? Portanto, o foco nas automatizações faz com que estes processos de automatização sejam muitas vezes liderados apenas por pessoas das tecnologias, que dificultam o próprio trabalho delas, que depois também não têm condições para elas próprias fazer o trabalho que querem. Portanto, as organizações não precisam de projetos de tecnologia, precisam de projetos de mudança que usem tecnologia. E, portanto, isso fazia toda a diferença no âmbito que temos havido a referir. Pois, o Paulo Silva está a reforçar essa situação, exatamente. E a passar então aqui, isto foi aquilo que eu resumi, assim, grosso modo, das várias, uma certa caracterização que determina algum insucesso generalizado, digamos, falando, portanto, quer dizer, com tudo isto, em simultâneo existem projetos bem-sucedidos à administração pública, não é? Portanto, estamos aqui a falar no geral, digamos assim, não é? Então, tinha aqui mais um slide e agora tentando identificar problemas. E fiz aqui uma lista daquilo que me parece. Portanto, a dificuldade em mudar de comportamentos, a resistência para assumir a responsabilidade do setor ativo. E isto é um problema dos objetivos partilhados, tal como ele tem sido encarado. É que se uma pessoa é solicitada para assumir um objetivo. E se ela sente, para cumprir esse objetivo, depende de colegas ou de outros departamentos, ela tenta não assumir esse objetivo porque tem receio que depois os terceiros não cumpram e depois a pessoa é que no final acaba por não cumprir o objetivo. E, portanto, acho que essa situação acaba por restringir, não é? Digamos, a possibilidade de utilizar o potencial das pessoas. Por causa disto, mais uma vez, a Organização de Desempenho dá aqui um importante contributo. As soluções existem. Já há muitas soluções para isto e à frente podemos ver grande parte delas, portanto, as técnicas e as metodologias que tem lá como exemplo. Portanto, mais um bocadinho e vamos falar disso. Sobre posições e missões, é fácil dizer, isto não é comigo, estou a tentar, não é ninguém, ou há várias coisas para todas as coisas. A adição de responsabilidades, a motivação repetida, agravada agora por toda esta situação de congelamento de salários e mudanças e quadros provisórios, quer dizer, já não chega a todo o problema inerente, o problema organizacional, temos também toda essa componente de gestão de recursos humanos, não é? Soluções em silo, portanto, normalmente são soluções verticais, não é? Como dizia o Luís Vidigal, o em silo significa que os cereais, não é? Estão fechados, não têm comunicação. E qualquer coisa que é fechada que não tem comunicação, por muito bom que seja, acaba por não resultar. Portanto, o que vai acontecer é que os departamentos, funcionando fechadamente, de forma fechada e não articulando uns com os outros, acaba por funcionar em silos, não é? Que é um termo inglês, penso eu. Agora, os processos desenhados isoladamente, portanto, acabamos por deitar os silos, que era o que o Geraldo estava a falar, dos silos horizontais. Portanto, ao desenhar processos que são transversais, que são horizontais, mas se o processo começa num princípio e acaba num fim, que é o end-to-end, e não tem ligações, e não há uma visão de governação do processo, etc., acabamos por ter o problema que existia antes na vertical, mas agora na horizontal. As ilhas são situações isoladas. Penso que a questão do silo aqui tem a ver com a extensão. Digamos, a ilha, teoricamente, é uma coisa redonda e, portanto, os processos têm uma natureza mais transversal, mas o efeito vai dar o mesmo, não é? Temos aqui os back-office. Eu acho que toda a tecnologia tem sido muito dirigida para o front office, porque é no front office que está a fronteira com o cliente. E, portanto, tenta-se melhorar a janela. Surgem as lojas de cidadão, surgem todos esses portais. Mas depois os back-office é que não vão atrás. Portanto, os problemas acabam por se concentrar no back-office, não é? Enfim, passa um bocado por aqui. Portanto, tentar sistematizar um pouco algumas ideias de trás. Mas Penso que os principais problemas andam por aqui. Não sei se alguém identifica alguma situação importante que não seja aqui descrita, mas eu penso que as coisas andam por aqui. Ia passar aqui a um outro tema, que tem a ver, para resolver estes problemas, as pessoas vão buscar técnicas e depois têm dificuldades em lidar com as próprias técnicas, não é? Estava agora aqui a ler a nota do Luís. Pois, haver uma arquitetura global do Estado era o ideal, para depois cada um ir fazendo o seu desenvolvimento, mas dentro de uma arquitetura. Eu, por acaso, em tempos, tinha proposto isso à doutora Ana Bala Pedroso, numa abordagem de top-down, começar a construir um referencial. Para isso bastava que alguém tivesse um painel onde fosse gerindo e coordenando todas as iniciativas do processo que surgissem. E ia-se criando essa coerência nesse painel, depois cada um ia fazendo o seu trabalho, mas sabia que estava ao abrigo de uma visão global que começava a ser criada. Mas os simplex têm muita força e, portanto, não dá para trabalhar de fundo. Pois, exatamente. Aliás, eu tenho lá à frente tenho dois lados com um caso que é o Ministério do Trabalho e Segurança Social. E ao desenharmos os macroprocessos da Secretaria-Geral, primeiro desenhámos os processos do Ministério do Trabalho, para perceber qual o papel da Secretaria-Geral em cada um dos macroprocessos do Ministério. E a partir daí é construímos um modelo da Secretaria-Geral. Eu penso que mais tarde venham ao encontro daquilo que o Luís está a dizer, este tipo de abordagens. Portanto, neste slide sobre a utilização das técnicas, portanto, uma das técnicas é o Balance Scorecard. Portanto, o Balance Scorecard é muito referido. É uma técnica que foi criada na década de 90. Portanto, quando foi criada, não se falava ainda em processos, estava-se no início, começava a falar em processos. Aliás, a reengenharia foi durante a década dos 80, digamos assim, e o Balance Scorecard vem a aparecer, mas surgiu, penso eu, em paralelo. E numa escola fora dos processos, é uma escola mais de estratégia, de controle de gestão. Portanto, não apanhou, digamos, as ideias da reengenharia que, entretanto, na década de 80 estava a evoluir. E o que acontece depois é que o Balance Scorecard, apesar de falar lá em processos, de facto não está integrado com os processos. E por isso é difícil fazer o alinhamento dos processos com o Balance Scorecard. Por isso há necessidade de adaptar o Balance Scorecard. O Balance Scorecard tem princípios muito interessantes. Temos é que ser capazes de os implementar dentro da ótica dos processos. Portanto, é essa a adaptação que é necessário fazer. Senão, acaba por estar muito agarrado à estrutura orgânica e acaba por conduzir a uma gestão muito agarrada às pessoas. E muda-se as pessoas, tem-se andar a mudar a organização só porque se mudou as pessoas. Portanto, haver uma independência organizacional, haver uma independência organizacional entre a gestão dos processos de uma organização e a gestão das pessoas do organograma é fundamental. E muitas vezes essa separação não existe. Agora estamos a ter aqui uma nota, mas que foi tão grande que eu não apanhei. Estava aqui a ver o que o Vila estava a dizer. Agendas secretas. Sim, mas há sempre uma coisa são a modulação dos processos. Não é? Uma coisa é fazer um automóvel. Outra coisa é a utilização do automóvel. Ora, na modulação da organização, que é construir um automóvel, podemos ter regras claras e de entendimento. Depois de conduzir o automóvel, de tomar as decisões, já é algo que pode estar, digamos, noutra camada, digamos assim. Mas não necessariamente as agendas secretas comprometem a modulação da organização de forma a impedir que se faça, não? Pois, diz aqui o Avrindo que uma das perspectivas é os processos internos, mas é apenas uma perspectiva, porque depois não há desenvolvimento, não é? Está ali uma ideia, mas depois não há um desenvolvimento. Portanto, a questão é desenvolver, não é? mas está a falar na produção do automóvel, mas em termos de processo de negócio, portanto, nós podemos modelar as organizações, definir fronteiras organizacionais, podemos criar condições para que elas se possam desempenhar, responder a serviços, etc. E mesmo assim, ainda é diferente das decisões de negócio, digamos assim, não é? Não decisões sobre a própria organização. Não é? O Balance Scorecard também não resolve a questão dos objetivos partilhados, porque fica difícil depois garantir a execuibilidade do que está transcrito nos objetivos, portanto, no, fica difícil com zonas cinzentas para se pedir responsabilidade, ou então cria-se stress organizacional porque peço às pessoas para cumprir um objetivo que não dependem só delas, mas não interessa, elas têm que responder e têm que viver com isso. E eu penso que não existe no mercado uma avaliação da perda da potencialidade do contributo que as pessoas poderiam dar se de facto tivessem condições para ser responsabilizadas apenas por aquilo que são responsáveis, com objetivos bem claros. As pessoas acabam por gerir um bocado o seu papel de forma a manter-se na organização sem grandes problemas e não completamente a contribuir com todas as suas ideias para a estratégia. A qualidade são projetos que andam desalinhados da estratégia, uma parte das vezes, andam desalinhados de todas as outras, as tecnologias de informação, da gestão do risco, da reengenharia. Portanto, são projetos que eu penso que mais tarde ou mais cedo vão ter que evoluir. Portanto, aqui também as pessoas muitas vezes, os consultores da qualidade, são muito seguidistas de uma leitura da norma que muitas vezes não está ao serviço da gestão da organização, está ao serviço de cumprir, digamos, o melhor possível a norma. E, portanto, falta otimizar este equilíbrio, não é? De forma a que se ponha o sistema da qualidade, não como sistema da qualidade, mas como sistema de gestão. Portanto, há aquela ideia da integração de sistemas. Portanto, é uma ideia que não deve existir. A empresa ou a organização deve ter um único sistema de gestão e esse sistema de gestão deve evoluir no sentido de cumprir os vários referenciais que a organização pretende a cumprir. E, portanto, deve fazer isso observando os referenciais da qualidade, mas sendo, digamos, fazendo uma leitura adequada do cumprimento da norma. Portanto, a norma não obriga a escrever procedimentos e as pessoas, quando têm sistemas de qualidade, o que fazem logo é desenhar procedimentos, não é? Portanto, há aqui um enfoque que não está alinhado. Não é? Indo aqui ao slide seguinte. Portanto, em geral, há dificuldade em aplicar modelos que são complexos, porque depois as pessoas, muitas vezes, para representar tudo, acabam por fazer desenhos muito complicados e perdem a força para resolver o problema que tinham. As organizações são complexas e, portanto, têm uma dificuldade acrescida. Acaba por as pessoas definirem projetos de mapeamento de processo. Ora, um projeto de mapeamento de processo é um projeto que, à partida, tem um grande risco, porque tem tudo para dar errado. Ou seja, se esse projeto é feito e, no final, temos vários dossiês, ou a organização tem capacidade para manter os dossiês atualizados, ou então rapidamente deixam de ter utilidade. Portanto, desde logo, há que evitar fazer levantamentos quando a organização não tem capacidade de os manter atuais. Portanto, há que fazer apenas os levantamentos necessários que cumpra objetivos de melhoria previstos e que, ao mesmo tempo, seja possível manter a atualização desses mapeamentos. Senão, são projetos enormes que, mais uma vez, não têm um retorno proporcional ao seu investimento. E, ao contrário, à gestão da mudança, porque também, digamos, vem uma equipa de consultores rapidamente fazer um grande trabalho de mudança, a organização não tem tempo de assimilar, não tem tempo para dar continuidade, acabou o orçamento, os consultores vão-se embora e, pronto, passado 3 ou 4 anos, volta-se a repetir, digamos, a iniciativa. E tem sido assim. Se a gente olhar para trás, de 4 ou 5 e 5 anos, as organizações repetem os projetos. Portanto, penso que é a altura de mudar de paradigma. Tinha aqui um último slide, portanto, a questão, o conceito de processo. O conceito de processo nem sempre é o mesmo em toda a organização, portanto, há várias ideias sobre o que é um processo, não é? Há dificuldades sobre critérios. Se os critérios não são os mesmos em toda a organização, aquela ideia do processo transversal deixa de ser verdade, porque o processo sai de um departamento e entra noutro, o critério já é diferente, já não casa, ou então não consegue articular-se com o processo do lado. O problema de definir o número de níveis da arquitetura do processo. Ainda não vi ninguém a definir um critério claro que diga, em cada caso, quantos níveis é que devemos ter, de forma a que pessoas diferentes, usando o critério, cheguem à mesma modulação da organização, porque se a modulação da organização depende de quem a faz, vai ter pouco utilidade, porque essas pessoas, quando saírem da organização, fica difícil de continuar o trabalho, não é? Integrar os processos com controle de gestão, com custeio por atividades, na organização pública ainda não chegou aí, mas deverá pensar-se, pelo menos em termos de orientação que se vai fazendo. Os modelos de governance, portanto, a questão dos donos do processo que não funcionam. E não funcionam fruto da abordagem da própria modulação em si. Os modelos são muito de análise e não respondem a modelos de comunicação. Eu acho que essa é uma parte também bastante importante. Portanto, o que nós pretendemos com os modelos é comunicar dentro da organização para ter uma mesma visão e podermos alinhar as coisas. E depois são precisos outros modelos para então, de acordo com a especialidade de cada área, se intervir na melhoria dos próprios processos. Portanto, eu posso ter vários modelos de análise de processos, consoante a gestão de recursos humanos, as tecnologias, no controle de gestão, etc., mas só devo ter um único modelo de processos para toda a organização para desempenhar o papel da comunicação. E isto também é algo que ainda não foi assimilado pela maioria das pessoas que praticam os EPMs, não é? O Vidigal está todo inspirado. E a questão depois de se adaptar, que acaba por ser um instrumento fundamental, ou seja, é impensável andar a melhorar processos se o desempenho dos processos não estiver associado ao CEADAP. Portanto, o CEADAP tem que ser um instrumento que faça com que as pessoas apliquem o seu esforço naquilo que a organização necessita. Se não tem esse papel, acaba por não funcionar. Não é? Bom, portanto, isto eram os temas que eu tinha aqui de leitura da organização. E depois tinha aqui agora uma série de slides sobre o BPM em geral. Portanto, aqui a ideia era deixar-vos aqui um referencial para depois poderem desenvolver e fazer pesquisas. E organizei isto em três tópicos. BPM em geral, métodos e técnicas disponíveis e depois metodologias que servem de referência em termos de todos estes paradigmas que estamos a fazer. O top-down, o sistémico, tudo isso, não é? Portanto, são vários slides. Eu vou passar rapidamente cada um, porque é apenas para ficarem com essa referência de onde está. E depois, no final, tenho 5 slides sobre recomendações. Portanto, eu vou saltar isto rapidamente para chegar a esses últimos slides. Portanto, aqui um slide para mostrar que as pessoas, o que é que as pessoas pensam sobre o que é um processo. E reparem que apenas 40% considera que o processo é uma metodologia top-down. Portanto, há outras abordagens seguidas e que ainda não perceberam que têm que evoluir para aqui, não é? Aqui é a curva para mostrar que as abordagens do Business Process Management tenta conciliar e tirar partido de todas as abordagens que ao longo do tempo foram surgindo. Várias perspectivas de processos, uma perspectiva de transformação, uma perspectiva de medição e uma perspectiva funcional. Mais um tempo a mudar de plano. Temos de ter processos mais ligados à melhoria, projetos mais ligados à melhoria de processos, projetos mais ligados ao redesenho ou então à reengenharia e, no meu entender, falta aqui, digamos, a parte mais estratégica das arquiteturas. Penso que este modelo precisa de uma cluster novinha lá em cima. A questão da governação, governação que não é gestão, portanto, governação é criar as condições para que depois se possa fazer uma gestão, e há que distinguir estes conceitos. Portanto, estou a ver que há aqui um atraso na visualização dos slides. Portanto, os slides, para se estarem disponíveis, penso que depois no INA, no Martins indicará a forma de fazer. Portanto, a ideia aqui de definir uma gestão de processo. Aqui a necessidade, em termos de governação, de definir as responsabilidades na organização, e cá temos a questão da remuneração associada à governação dos processos, é fundamental. Aqui um slide para ajudar, penso que isto é um tema importante, a identificar quais são os atributos de uma boa governance, quais são os principais eixos a observar. Aqui também, consoante estamos a responder ao Executivo a questões dos recursos humanos, dos processos ou das tecnologias de informação, várias questões do governance que têm que ser endereçadas. Não é? Eu estou a usar aqui alguns slides de BP Trends, depois vou usar de outras entidades mais para a frente, porque isto foi o que eles apresentaram na última conferência em Londres, que neste momento é o evento que melhor reúne e mais contributo dá em termos da temática BPM. Aqui é para mostrar que o alinhamento do SOA, portanto, o SOA é uma orientação a serviços. É um conceito que vem muito associado às tecnologias, portanto, a ele estão associados os web services, não é? Mas muitas vezes aplica-se esta tecnologia, inclusive sem sequer usar o conceito de processo, mas tira-se muito melhor partido deste conceito se se aplicar à organização também o conceito de serviço. Ou seja, aquilo que estamos a falar de macroprocessos e processos estratégicos, resultam melhor se nós vimos este macroprocesso como sendo macroserviços e aplicar a orientação a serviços a toda a organização. Isso faz com que a organização, mais tarde, aqui nas camadas inferiores, tire melhor partido da mesma abordagem ao nível das tecnologias. Aqui temos também alguns modelos, de referência, que traduzem, digamos, a experiência de várias práticas dirigidas a domínios específicos, não é? Temos aqui, por exemplo, o ITIL. Temos aqui a APQC, que tem já uma lista enorme de processos. Eu acho que tem aqui no slide seguinte alguma referência adicional. Portanto, na lista da APQC tem um framework de processo. Agora, claro, eles estão a chamar processos a estas coisas. Se o conceito aqui associado coincide com o conceito que a empresa tem na sua abordagem, isso só por acaso, não é? Portanto, isto deve ser considerado apenas uma referência, mas cada organização deverá ter a sua metodologia própria para não importar depois objetos estranhos, não é? Aqui temos um modelo de maturidade CMM aplicado aos processos, em termos das organizações. serve de benchmarking, é uma espécie do EFKM, é outra visão das coisas, à custa deste framework de maturidade, posso fazer um questionário e a própria organização fazer uma autoavaliação para saber como é que está posicionada. No inquérito que foi feito, estamos a falar 60% de americanos e 40% de europeus, estamos a falar apenas de 4% de pessoas que já estão no nível 5, de pessoas, não, desculpa, de entidade, que já estão no nível 5, portanto estão a ver que há muito caminho a fazer, não é só cá que temos dificuldades. Aqui assim, há um alerta para que, de facto, as pessoas devem ter um papel mais preponderante, porque trabalhar só em processos e sistemas não conduz a mudanças de comportamentos. E, portanto, os sistemas podem ser muito bons, se não forem bem usados, não resultam. Não é? Isto não é muito tempo a passar os slides. Agora não passa. Encravou. Ah, já passou. Aqui temos um contributo do Fritz, que nos tem ajudado no IPBPM, em que, portanto, da organização de uma suite, portanto, ele está a chamar BPM ontem, mas isto é hoje, não é? Em que aqui temos vários elementos da suite, ele está a dizer que o BPM evolui para a liderança, evolui para comunidades de construção da organização, para a gestão do conhecimento, para a ciência dos serviços, portanto, a própria construção em cloud, em nuvem, não é? E, portanto, e o enfoque na organização. Portanto, é este, digamos, o percurso que ele está a visionar, portanto, é reforçar aquelas ideias seguintes. Descendo agora a técnicas específicas, temos aqui as técnicas que têm vindo a ser mais usadas. São técnicas associadas consoante as temáticas, as qualidades também, Lean, Six Sigma, são métodos e técnicas para melhorar processos, não é? E agora vou saltar estas técnicas todas. Portanto, são aqui vários slides que vocês podem verificar. E vim aqui para a frente para as metodologias. Depois podem consultar os slides que ficam com uma visão daquilo que está a streaming lanes, enfim, do momento do processo, etc. Esta é a metodologia que o EP30 acabou por construir à custa das conferências, à custa de andar no mercado e de ter todos os consultores, todas as empresas, todos os praticantes à volta. E, portanto, traduz um bocado, digamos, o contributo de toda essa gente. É uma metodologia top-down, tem as suas questões também, mas já vai na orientação daquilo que temos vindo a falar. Portanto, tem aqui sim depois vários eixos, desde a parte mais estratégica até depois à parte da implementação, da performance, da governação e do alinhamento, portanto, com as pessoas e com as tecnologias. Não sei quanto tempo é que ainda temos, adiciono no Matisse, se prevê-se. Portanto, eles adotam aqui o conceito das value chains, value stream e processos. Ou seja, colocam aqui os processos numa camada cá em baixo. Ok? Obrigado. E com base nestes value chains, eles vão fazer a modulação da organização. Aqui tem as entidades externas, portanto, há um diagrama de contexto externo. E depois aqui tem as várias... os vários negócios, digamos assim. E depois a composição. Portanto, a organização, os value chains e depois os níveis de processo, os value stream e os níveis de processo da base. Como é que isto se faz? Eles depois não dizem como. Dizem que é um bocado consoante o caso, consoante a situação, coisas deste género. Portanto, e depois, quando você tem aqui um exemplo, E depois o alinhamento das métricas. Tenta usar o Spotcard e depois fazer aqui ligações, fica com alguma dificuldade. Não é? Em termos de bibliografia, existe um livro aqui do MPT sobre o Process Change, que saiu recentemente, pode consultar sobre estas coisas. Se for ao site do IPVPM, nós vamos rechear lá muito inglês em poucos minutos. A ideia é só saber que existem, portanto, não é para estar comentado, mas para saber que tem aqui para ir buscar, não é? Mas em termos de referências, depois no IPVPM, podemos depois fornecer. Outra metodologia, portanto, é a mulher que tem vindo a desenvolver. Portanto, aqui resolve as questões que estivemos a falar de alinhamentos, dos processos, é top-down. Considera os processos uma dimensão transversal àquilo que o BPT chama de value streams, aqui chamamos de competências organizacionais. Faz a ligação aqui ao scorecard e, portanto, sai aqui o CADAP, o 1, o 2 e o 3, em termos de processos, em termos de objetivos, e, portanto, é uma intervenção integrada que cumpre todas aquelas questões que vimos referindo atrás. Portanto, faz este desdobramento de objetivos de acordo com a própria modulação. Portanto, é a modulação, faltou esta coisa, é a modulação que ajuda a identificar os objetivos. E, portanto, daqui depois posso tirar os objetivos para o CADAP e ter um sistema de monitorização dos processos aos vários níveis, portanto, considerando isto como macro-processos, como capabilities, como competências organizacionais ou como macro-serviços da organização. Okay? Eu vou soltar, só o tempo a expirar, portanto, que outra ideia é que uma coisa é modelos de comunicação, que serve de referência, e só depois é que fazemos o as-is. Portanto, não se pode começar pelo as-is, senão estamos condicionados àquilo que nos dizem e não orientados para o modelo global estruturante e alinhado para a estratégia. Isto demora um tempo a passar. Portanto, este é o exercício de desdobramento depois dos objetivos. E o racional é que a organização tem de cumprir os objetivos a médio prazo, portanto, os que estão no quadro. Se são estes. Se falhou estes objetivos, foi porque falhou os objetivos operacionais, quer dizer que falhou na relação com um stakeholder. E se falhou na relação com um stakeholder, foi porque falhou numa competência organizacional. E, portanto, isto dá, digamos, um racional eficaz na organização. Portanto, temos três dimensões. A gestão das pessoas, a arquitetura de competências organizacionais, macroprocessos, e os processos como uma dimensão transversal à organização. Aqui temos, então, aquele caso que fizemos, que é o modelo do Ministério do Trabalho, em que temos aqui as várias competências organizacionais do Ministério do Trabalho, feito pelas pessoas que estão na Secretaria-Geral, é a leitura que se produziu, e a vermelho assinalámos o contributo da Secretaria-Geral para o Ministério do Trabalho, consoante tem apenas um contributo, coordena ou assegura. Depois temos aqui assim assinalado os departamentos da Secretaria-Geral que asseguram esse contributo. Portanto, os objetivos de cada área acabam por ser de dois tipos. São objetivos de alinhamento estratégico com o Ministério e objetivos de resposta a serviços que são solicitados. Juntando estas contribuições da Secretaria-Geral no outro modelo, temos então um modelo virtual de competências organizacionais. Ou seja, é um modelo que permite ver que a Secretaria-Geral trabalha para o negócio do Ministério, trabalha para as competências de suporte do Ministério e tem as suas próprias competências de suporte. Mas é um modelo que não ajuda em termos de organização. Em termos de organização interna, tem que ser o anterior, não é? Portanto, em termos, tinha aqui depois uma leitura final, vou saltar, em termos de BPMS. Os vários softwares que existem. Portanto, aqui as várias ferramentas categorizadas. Tem aqui os vários softwares que existem no mercado. Portanto, já está um bocadinho atualizado. Mas dá para ter uma ideia da panóplia de produtos que existem no mercado, não é? Aqui, assim, também chama a atenção que uma coisa é a modulação estratégica, o suporte interativo de reuniões, desenhos de arquiteturas e um repositório de conhecimento organizacional. Outra coisa é a modulação de processos em termos de VPA, de simulação, desenho, etc. Outra coisa é a execução dos próprios processos, já que têm em atenção essas diferenças. Finalmente, quanto às recomendações, tenho aqui, assim, três ou quatro slides só. Em que destes chama-se a atenção para o top-down, chama-se a atenção de que temos que ter uma equipa que funcione e tome conta do modelo de melhoria contínua, portanto não pode ter projetos de melhoria isolados, não se cria aprendizagem organizacional, e o sistema de remuneração que tem que estar associado a tudo isto. Aqui temos a questão da educação no sentido da formação de toda a gente da organização na ótica dos processos, a governação, a questão de ter que existir uma metodologia, não é? A ideia do centro de excelência é uma ideia que tem vindo a ser desenvolvida ao longo do tempo, mas podemos ter apenas uma equipa, digamos. Aqui, assim, está-se a chamar a atenção para os modelos de comunicação, o top-down. A questão de que se deve modelar apenas o necessário para comunicar e para resolver o problema que temos em mãos. Só devemos fazer os modelos com o detalhe que possa ser mantido, não é? O foco nas pessoas, outra questão importante, e manter as coisas simples. Aqui, outra questão é dizer que para chamar a atenção que poucos, muita gente diz que faz processo, mas poucos de facto conseguem fazer, que é necessário uma abordagem holística, ou seja, temos que ter as várias dimensões, a avaliação, os processos, a governação, etc. E temos que estar a olhar não para a produtividade no final, mas a eficiência, a agilidade e a flexibilidade. Finalmente, tinha aqui sim alguns tópicos que me parecem que é o caminho a seguir, portanto, ter uma equipa de melhoria contínua, modular primeiro a organização, só depois selecionar o BPMS, ter uma metodologia top-down, que seja para a organização e não apenas para o projeto, adotar modelos de comunicação, assegurar mudanças de comportamento, implementar um modelo de melhoria contínua e não ter projetos de melhoria avulso, cuidar da governação dos processos, criar uma ontologia organizacional para haver uma única linguagem na organização e facilitar a comunicação, e fazer os tais levantamentos e mapeamentos apenas quando necessário, não é? Os dados.gov, uma arquitetura de processos de Estado, será? Não conheço. Será um projeto interessante, com certeza. Mas tenho ideias sobre isso. Portanto, eu aproveitava para chamar a atenção da conferência que vamos ter no IPVPM. Portanto, é 3, 4, 5, 6 de maio. Portanto, vamos ter o John Gerson, que vai dar uma ação de formação o dia todo. Portanto, ele tem um livro também, é mais uma referência. E vamos ter também uma pessoa da Holanda a falar sobre os sistemas, penso eu, de comunicação, ou da administração pública, não sei bem. Temos a comunidade francesa a falar sobre o Observatório de BPM. Eles têm já, à volta, 100 organizações que respondem a este observatório. E depois têm um prémio, consoante as suas práticas de BPM. Portanto, eles vêm apresentar este observatório. A ideia é nós passarmos a usar este observatório cá em Portugal e atribuem um prémio anualmente. E vamos ter um caso que eles tragam, tenha concorrido e tenha ficado bem pontuado nesse observatório. E vamos trazer também, portanto, eles funcionam por ateliês, e tem um ateliê que é o impacto do BPM nas pessoas. E, portanto, eles vêm falar sobre o trabalho que têm desenvolvido à volta das pessoas e do BPM. Entretanto, para a conferência, portanto, tem aqui o meu e-mail, depois se quiserem esclarecimento ou assim, mas para a conferência também gostaríamos de ter contribuições. Portanto, quem quiser apresentar os trabalhos, e deste grupo tem 10% na conferência, portanto, inscrevam-se, tem 10% na conferência. Se apresentarem um trabalho, não pagam nada. Portanto, a ideia é nós reunirmos ali trabalhos portugueses. É mais fácil para nós ter cá trabalhos estrangeiros que portugueses. Portanto, era importante nós criarmos a comunidade BPM, cá em Portugal. Portanto, no site do IPBPM, registrem-se, não é preciso pagar, que é para estarem atentos àquilo que vai saindo, e apareçam na conferência, submetam trabalhos, para se constituir uma comunidade BPM que possa ajudar a divulgar essas ideias, por isso, estimulá-los a aparecer. Portanto, contribuir com trabalhos ou usufruir dos 10% para estarem presentes e partilhar estas ideias. Bom, da minha parte, era isto que tinha previsto. Portanto, tenho os slides agora para ver com calma. Não sei se é preciso mais alguma coisa. Passava a palavra ao Nuno Martins. Muito obrigado, Dr. Jorge, pela moderação da sua sessão. Peço desculpa, interrompi sem querer o meu colega Nuno Martins. Estou a falar novamente. Estávamos aqui a tentar interpelar-nos um pouco sem querer. Quero agradecer a disponibilidade do Dr. Jorge Coelho por moderar esta sessão sobre este tema do BPN e a reengenharia de processos. E agradeço a todos a vossa participação nesta audioconferência. Nós iremos então dar a gravação desta sessão, portanto irão todos ouvir uma mensagem automática, tal como ouviram no início da sessão. Somente, por favor, que eu vou desligar o arquivo.